Naldinho, o homem sem coração. Amo você, não vou mentir, nem tentar me enganar. Se não existisse o seu amor, eu iria inventar. Ou desse amor que trago em mim, não posso controlar. Te amar me faz delirar, é ir longe demais. Meu amor, vem pra mim, não me deixe. Meu amor, cada vez eu te quero. Cada vez eu te quero mais.